de facto é um programa com, podemos dizer, mais de 80 medidas, um programa que abrange as várias áreas e as várias onde mais interesse e mais cuidado temos que ter, desde a atração de investimento, aos problemas sociais, aos problemas das acessibilidades, aos problemas das novas tecnologias, portanto, é um programa aos mais idosos, portanto, é um programa que apresenta medidas nos vários quadrantes e nas várias zonas onde nós sentimos que, de facto, precisávamos de uma intervenção urgente e de tomar medidas urgentes para, de facto, que o Conselho possa estar alavancado e olhar para o futuro, alavancado em propostas válidas, concretas, e que possamos, dessa forma, todos nós, sentir isso diretamente, que nos possamos sentir melhor aqui e que o Conselho tenha capacidade para atrair pessoas e que, dessa forma, possamos ter o Conselho projetado para o futuro.